Moreno todo tatuado, a cara do enquadro. Hoje uma louca vai acabar contigo. Ó, oh, toma vagabunda penetrada do bandido. Toma vagabunda penetrada do bandido. Toma, toma, toma penetrada do bandido. Toma vagabunda penetrada do bandido. Toma vagabunda penetrada do bandido. Toma vagabunda penetrada do bandido. Toma vagabunda vai, toma vagabunda vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Moreno todo tatuado, a cara do enquadro. Hoje uma louca vai acabar contigo. Ó, oh, toma vagabunda penetrada do bandido. Toma vagabunda penetrada do bandido. Toma, toma penetrada do bandido. Toma vagabunda penetrada do bandido. Toma vagabunda penetrada do bandido. Toma vagabunda penetrada do bandido. Toma vagabunda vai, toma vagabunda. E esse é o seu momento. Quero, quero, quero pirocada do bandido. Quero, quero, quero pirocada do bandido. Quero, quero, quero pirocada do bandido. Toma, toma, toma. Quero, quero, quero pirocada do bandido. Quero, quero, quero pirocada do bandido. Quero, quero, quero pirocada do bandido. Sobe, sobe, sobe, sobe. André CDs, o moral de Bicoara. Seba Paredão. Moreno todo tatuado, a cara de um enquadro. Hoje uma louca vai acabar contigo. Ó, oh, toma vagabunda penetrada do bandido. Toma vagabunda penetrada do bandido. Toma, toma, nove arias fera. Penetrada do bandido. Toma vagabunda penetrada do bandido. Toma vagabunda penetrada do bandido. E aí, Thiago? Vá, vá, vá, vá, vá. Quero, quero, quero pirocada do bandido. Quero, quero, quero pirocada